Passo a passo e conquisto, na garra, na luta, com braveza. Simples e humilde, um guerreiro, uma palavra que te alimenta mais que a refeição diária. No leito do hospital se escuta aquela frase. Dentro da cadeia de sentença um martelo bate. Do orfanato ao asilo velho solitário, na escuridão, sem a audição. O corpo não se mexe tipo vegetação. Se tu lutas, tu conquista, a caminhada é difícil. Obtendo humildade e não desânimo, ganhando coragem, porque o medo é uma bobagem. Sai pra lá, negativismo. Porque aqui o lado é ativo e positivo. Se errou, volta do início. Sem ansiedade, desta vez criativo. E quando obter a prosperidade, não vá se esquecer da solidariedade. Porque riqueza partilhada é abençoada. Segue, segue a vida. Vai, vai, vai. Prossiga, prossiga, um sujeito logo mais. Se tu lutas, tu conquista, é tipo assim. Se tu lutas, tu conquista, é tipo essas. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo. Se tu lutas, tu conquista, é tipo assim. Vem Deus. Se tu lutas, tu conquista, é tipo essas. Vai, vai, vai. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo. A verdade, o amor, a luz, o afeto, a coragem e a fé tem que partir de cada um de nós. Viver, crescer, desempenhar-se. Trabalhar, produzir, prosperar é vencer sua meta, pois tu és útil, graças a Deus.